Jerônimo. A voz. Portal do Arrocha. Você sabe o que tem como entre o celular do seu avô e uma cebola? Preste atenção que eu vou dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Ô filha, não pegue não. Porque se você pegar, com certeza você vai chorar. Baixou sem querer. Se o contatinho ligar, não pode atender. Vai jurar pelo gato e o miau. Tem 7 vidas, ele não vai morrer. WhatsApp é o líder da resenha, o rei da malandragem. Se ele tem a senha, não queira saber. Cê não vai entender e é melhor não ter. Se pegar, cê chora. Você sabe o que tem como outro celular do seu avô e uma cebola. Presta atenção que eu vou dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Tinha um ligar, não pode atender. Vai jurar pelo gato e o miau. Tem 7 vidas, ele não vai morrer. WhatsApp é o líder da resenha, o rei da malandragem. Se ele tem a senha, não queira saber. Cê não vai entender e é melhor não ter. Você sabe o que tem como outro celular do seu avô e uma cebola. Presta atenção. Se pegar, cê chora. Você sabe o que tem como outro celular do seu avô e uma cebola. Presta atenção que eu vou dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Você sabe o que tem como outro celular do seu avô e uma cebola. Presta atenção que eu vou dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora.